No início dos anos 80, quando começou a grande batalha aí pela redemocratização, um dos capítulos centrais, pouco conhecido, foi a série de matérias que saiu na Folha de São Paulo sobre o escândalo Capemig. Era a primeira vez que o estamento militar como um todo era apanhado numa denúncia grave de corrupção, que era o Monte Pio da família militar, com vários golpes que tinham sido aplicados. Isso aí foi um impacto tão grande que quando o Figueiredo, no final do governo Figueiredo, ele deixa estourar o caso Brasil Invest, porque no Brasil Invest tinham parentes do Tancredo no conselho, e ele falou, é a maneira de eu devolver o que fizeram comigo lá atrás. Esse grande trabalho jornalístico foi feito pelo jornalista José Carlos de Assis, que depois largou o jornalismo, se tornou um economista conhecido e acaba de lançar o livro Sete Mandamentos do Jornalismo Investigativo. É o nosso entrevistado. Valeu. Zé, como é que você começou? Onde se pegou o fim da meada aí do caso Capemig? Capemig sucedeu um outro escândalo financeiro de grande repercussão na época, que é o caso Delfim. O caso Delfim Bernega. E você sabe que quando você começa a fazer matérias de grande. Você que é um jornalista famoso e competente, quando você começa a fazer matérias de grande repercussão, você passa a ser um centro de informação muito grande, as pessoas te procuram. No caso que a PM caiu nas mãos dessa forma, quer dizer, até aqui, através da sede do Rio de Janeiro, tinha caído na mão de uma menina completamente inexperiente, aí me pediram para que olhasse os documentos, quer dizer, era um caixote de documentos de todo tamanho, e para eu dar uma olhada. Quando eu olhei, descobri que era um surto que estava ali, quer dizer, você tinha. A KPM era um instituto mais importante da chamada família militar, quer dizer, os pecúlios mais importantes, e eles tinham destruído a KPM. E quem destruiu a KPM foi um grupo liderado pelo superintendente então, quer dizer, Pessoa, o nome dele que eu me recordo agora, onde, em torno do qual estava gravitando a família do Newton Cruz, que era o da Agência Central de Inteligência, quer dizer, o diretor geral. A base do Monte Pio era o Rio Grande do Sul, né? Era, mas ele já estava no Rio há muito tempo já. Ele cobria o Brasil inteiro. Era um grande. Aí, quer dizer, quando o escândalo KPM propriamente dito é isso, quer dizer, é quando eu expus que, né, você tinha uma quantidade de pessoas em torno do general Newton Cruz, né, que tinham se apropriado praticamente da KPM e cometido os escândalos. Esse negócio foi até muito curioso, que a imprensa, parte da imprensa tomou um caminho completamente equivocado, que é a ideia de que o Newton Cruz tinha matado o Baumgartner. Você lembra essa história? Lembro. Uma figura. Você fala que foi uma maneira de despistar o cara até o fim, provavelmente. Delfim. É, por que foi? Porque o que foi a história do Baumgartner? O Baumgartner era um grande pilantra que tinha, né, entrado próximo da KPM para financiar a revista O Cruzeiro, o renascimento de uma revista de direito, convenceu lá os militares, né, da Agência Central de que deveria ter os militares deveriam ter uma revista própria. Né. Começou a fazer a revista, financiada em grande parte pela KPM, né, através de acordos fajutos. Né. Então, mas esse, né, o editor da revista era uma pessoa chamada Missama. A Missama era ligada ao Newton Cruz e tinha mais gente da família do Newton Cruz ligada no esquema. Quer dizer, você tinha um esquema corrupto político e um esquema de familiar também corrupto ali. Mas aí houve um desvio na investigação disso, não por minha culpa, mas porque os outros entraram, que foi o caso Baumgartner, porque o Baumgartner aparece morto. Né? Aparece morto? Não, some, desaparece, o corpo dele não apareceu. E aí surge na revista Veja o relatório Baumgartner, que era um relatório que ele tinha deixado por escrito. Mas era claro que aquilo era esquisito, porque ele chama o projeto. A KPM estava. O esquema de financiamento da KPM era através do projeto Tucuruí. a exploração de madeiras. Quer dizer, aquilo apareceu como sendo um tremendo, né, Eldorado, quer dizer, milhões e milhões e milhões de toneladas de madeira, quer dizer, então disseram que aquilo ali valia $1 bilhão. Esqueceram que tinha que tirar a madeira. Para tirar a madeira. Por isso, aí, quem entrou acabou quebrando. E a própria Capema praticamente quebrou, virtualmente quebrou. Mas aquele, né, naquele esquema todo, houve todo houve a morte do Baumgarten. O Baumgarten, o relatório Baumgarten é um relatório totalmente em descrédito, porque quando eu li o relatório, o cara falava em projeto Itacuruí. Quer dizer, um cara bem informado, como se dizia, eu sou um cara bem informado, estou fazendo chantagem, tá certo? Para tirar dinheiro, não sei o quê, ou então para evitar que me matem. Então, eu teria pelo menos o nome do projeto Itacuruí, tá certo? Claro. Então, era o projeto Itacuruí, que está lá no relatório Baumgarten. Mas aquilo foi entregue à Veja, né? E a Veja deu como grande repercussão, que diminuiu um pouco a repercussão anterior do projeto do escândalo Delfim. Mas Delfim tinha, o Leveson tinha boas relações com a Veja. Tem. Não, mas o caso mais fantástico é o seguinte: o Leveson tinha relações com o Baumgarten. E ele provavelmente deixou o relatório no apartamento do Leveson, que o Leveson emprestava para o Baumgarten. Então, quem deu o relatório para a Veja foi provavelmente o Leveson. Para abafar o caso deu fim. Né? Isso ali naquela confusão da época, quer dizer, eu dei isso na Folha de São Paulo. Né? Quando descobrimos que era não fui nem eu que descobri, mas alguém descobriu que o apartamento do Baumgarten, que o Baumgarten usava, era do Leveson. E a melhor hipótese aí para a morte do Baumgarten? Olha, era uma coisa ligada à chantagem no sistema Tucuruí, no sistema Capim Tucuruí. Era um pouco, devia estar certamente ligado à hipótese da morte dele. Né? Porque era um grupo pesado. Agora, do meu ponto de vista, não era o Newton Cruz. Né? Tá. E o Newton Cruz foi levado até julgamento por conta disso, né? Com aquela arrogância dele, pá. Ele tinha razão. Eles arranjaram uma testemunha, uma única testemunha, que era um homossexual lá da zona da Praça 15, que tinha dito que viu um sujeito de cabeça branca levando um corpo. Quiseram criminalizar pessoalmente? Chegou a ver depois. Mas aí depois que tinha saído do governo. Aí, essa história é uma história que eu rememoro um pouco aí do livro, né? Embora o objetivo central do livro não seja esse, mas é um caso de um escândalo investigado, quer dizer, sem nenhuma contribuição da polícia, sem nenhuma contribuição do Ministério Público, sem nenhuma contribuição de juiz de direito. Isso é jornalismo investigativo. E os desdobramentos disso? Os desdobramentos, eu acho que foram políticos muito grandes. Eu acho que, por exemplo, você teve dois casos. Por exemplo, no projeto, no escândalo da Delfim, eu acho que foi muito abalada a candidatura do Andreasa à presidência da República. Por causa, porque, na verdade, o BNH, que tinha assinado o acordo com a Delfim, que era um acordo em que você, né, uma coisa que valia. Pagar o terreno. Pagaram com o terreno pelo valor potencial, quer dizer, algo que valia $10 milhões foi pago por $300 milhões, né? Foi esse o esquema central, né? Nesse esquema quem era o ministro, né, chefe do BNH era o Andréa. E depois quem livra o Leveson? Saulo Ramos. Saulo Ramos, naquela coisa que você ajudou para a burra, quer dizer, nós fizemos juntos praticamente isso. Você sabe quando eu estava. O Saulo pressionou a Folha para ele sair, quando eu soube que saiu da Folha, eu tinha coluna no JB também, acertei para ampliar o dinheiro vivo no JB. Daí quando saiu a notícia que ia ter um acordo com o Leveson com o Saulo, Eu publiquei no JB, mandei para o William Vac, que era o editor lá, descendo o cacete no acordo. Daí eu vou para o Rio, você está com o Marcos Sacorreia lá, a contratação, tudo, o Marcos falou, olha, não estamos mais interessados. É de lascar. Pois que eu sou que estava bancando no Jacinto Brito. Eu costumo dizer que eu sou pioneiro do jornalismo investigativo, mas na verdade nós somos nós dois. Você, eu e você, quer dizer, eu acho que você, cronologicamente, veio um pouquinho depois que eu. Não, na Veja, quando o Geisel entrou, que ele queria pegar os escândalos financeiros, tudo que eu tinha, a gente teve um pequeno espaço, e o Antônio Machado, no Estadão, e na Veja, nós fizemos a denúncia. Mas você depois entrou, quando eu saí da Folha, então você tomou conta daquilo ali, o jornalismo investigativo ficou na sua mão. Se foi a guerra com o Saulo lá. É, a coisa do Saulo é inacreditável, né? A casa. Eu falei na época, né, você se lembra muito bem disso, que é a primeira vez que eu vi advocacia administrativa no nível de lei geral. Tá certo? Você fazia uma lei geral, advocacia administrativa. O que, que foi a essência da coisa? Você tinha um esquema de pagamento com ativos de débitos no sistema da Fundo Garantidor de BNH. É, exatamente. Bom, esse esquema sempre foi fajutado, inclusive no caso do escândalo da Delfim Benagá. Mas ele tinha, pelo menos, o ativo, né, que era dado em pagamento de alguma dívida, era avaliado por três pessoas, três técnicos, né, para você evitar que o cara, né, ou subavaliasse ou superavaliasse aquele negócio. O Saulo Ramos, quer dizer, o que, que ele fez? No artigo 4º, eu lembro disso até hoje, no artigo 4º, de extinção do BNH, ele, da lei de extinção do BNH, ele colocou que os ativos podiam ser avaliados por uma pessoa da Caixa Econômica Federal. Uma da Caixa. Olha, você imagina, né, como é vulnerável um único avaliador. Não, foi queima de arquivo. Exatamente. O BNH foi queima de arquivo. Foi. Todas aquelas liquidações. Tudo que está no meu livro, A Chave do Tesouro. Quer dizer, uma série de escândalos financeiros que vieram desde meados da década de 70. Então, aquilo tudo foi. E os sete mandamentos quais são? Olha, você tem que ver aí os sete mandamentos, eu nem sei de cabeça, mas na verdade todos eles se subordinam à ideia da ética do jornalismo. Tá certo? O primeiro. Discrição. É uma coisa importante, quer dizer, você não chega nunca a uma investigação para valer se você não for discreto. Se você chegar, né, abrindo as bandeiras todas, essa coisa toda, você não vai ter acesso a informações importantes. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas importantes. Você observa o seguinte. Qual é a distinção entre jornalismo investigativo e jornalismo em geral? É o seguinte, no jornalismo investigativo, você investiga diretamente as coisas sem intermediário. Eu vou dar um exemplo fácil de compreender, que é na reportagem de polícia. Morreu, foi assassinado alguém. A polícia vai lá, tá, não investiga coisa nenhuma. Aí o cara, o jornalista, começa a investigar. Aí vai perguntar a gente, papapá, faz a investigação. Sem participação de polícia, sem, né? Ele, na verdade, faz uma coisa alternativa ao trabalho policial, ao trabalho da procuradoria, ao trabalho da própria justiça. Né? Na verdade, a polícia vai atrás dele. Isso. Né? Tem vários jornalistas de investigação. Eu lembro, na Folha mesmo, tinha, não sei se vocês lembram, do Valério Manuel, era um grande jornalista investigativo. Quer dizer, teve um crime famoso no Rio de Janeiro, do Cláudio Alessim, ele que investigou tudo, quer dizer, a polícia foi depois. Pena Branco, Otávio Ribeiro. Agora, você não faz isso, obviamente, sem inscrição. Nunca você vai fazer isso com inscrição. Esse é o problema. Então, o segundo mandamento é o critério. O que a gente percebe nas denúncias, toda denúncia tem um fundo econômico financeiro. É o total despreparo dos repórteres policiais para tratar temas financeiros. Exatamente. O cara não tem critério. Pô, você tem que ter, inclusive, uma capacidade de avaliar o campo geral onde você está trabalhando. Isso. Inclusive, para você não. Sobretudo para você não cometer injustiça. É um perigo você cometer. A imprensa é uma coisa muito poderosa, quer dizer, o jornalista individual vale muito pouco, mas a imprensa como tal vale muito. Você colocou, uma vez que você coloca no jornal uma denúncia, aquilo é irreversível. Não adianta que você, alguém depois prove que era uma denúncia falsa. Ela tem que ver hoje em dia tratar qualquer. Às vezes ações comerciais banais, como eles não têm conhecimento, eles tratam como se fosse algo escandaloso. Exatamente, exatamente, é a falta de critério. E daí, a sorte? Não é um negócio de sorte. Né? A sorte é o seguinte, você quer ver? Teve um outro grande escândalo da época, lá no meados da década de 80, que foi o escândalo Coroa Brastel. Né? Coroa Brastel, você vê a coisa da sorte. Eu tinha ido ao Banco Central para fazer uma coisa qualquer lá, que eu nem sabia, coisa ser importante. E na hora que eu estou saindo, paro no elevador, tem duas pessoas conversando. Um eu conhecia, que era o assessor de imprensa. E aí, conversando com o outro. Aí o cara desce, né? E eu parei para conversar com o assessor de imprensa um pouquinho, só, sem nada objetivo. Ele vira para mim e fala assim, olha que coisa injusta. Você tem uns caras que trabalham, olha como é que está, né, a baixa estima desse fulano e tal, né, porque está sendo acusado de coisa que eu não fez. Próprio, como é que é a senhora, Giz Alonso? Não, esse era um fiscal. Um fiscal do Banco Central. O que ele está fazendo? Está fazendo o que ele tinha feito. Ele tinha feito uma fiscalização da Coroa Brastel, da Coroa, né, que era a corretora, em Espírito Santo. E perguntei, mas o que houve com ele? Não, é porque ele denunciou na época ao próprio Banco Central e mandaram arquivar, porque estava ligado ao general Golbery do Porto Ciro. A coroa ia ser comprada pelo general Gomes. Então, tinha várias irregularidades que tinha apurar, mandaram arquivar, né, deixaram lá no lugar. Eu falei, porra, mas será que não fala comigo? Fala comigo em off. Eu não vou. E aí entra outra coisa, a coisa do off que eu queria falar com você depois. O que é off? Né? Vamos falar com. Pode deixar, garanta ele que eu, em nenhuma circunstância, vou revelar o nome dele, a participação dele. Aí passou uma semana, conversou com o cara topou falar comigo. Tudo isso é sorte, tá certo? Aí ele veio, falou comigo, me contou toda a história. Só que não me deu um papel. Eu falei, olha, eu não vou poder publicar, só confiar na sua palavra. Eu vou esperar um momento em que, se eu achar outras pessoas que corroboram essa informação, eu publico. Aí, fiquei esperando. Passou uma semana, duas semanas, um determinado dia, eu fui visitar lá um amigo meu que estava como liquidante de uma corretora. Aí, entro lá. Pô, era uma sexta-feira. Sexta-feira você sabe como é que era no jornal. Você fica querendo arranjar uma matéria para fim de semana. Não tinha nada para o fim de semana. Estou sentado lá conversando com ele. De repente me deu um estalo. Falei, olha aqui, o fulano. Eu tenho uma história sobre a coroa. Que irregularidade que foi encobertada pelo Banco Central. Pela direção do Banco Central. Mas eu não tenho nenhum papel dizendo isso. Eu quero um depoimento sobre isso, para corroborar. Quer dizer, eu faço o seguinte, eu me lembrei do Washington Post, lá no Watergate, né? Eu vou te contar e você diz, se eu estou errado, eu estou certo. Falou, então, peraí. Pegou o telefone, fulano. Vieram quatro fiscais. Entraram para a porta, fecharam a porta. O que você sabe? Pô, eu sei isso. Aí falando, não é. Falei, onde é que estão os papéis? Os papéis estão em tal lugar, se é assim. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar a matéria. Se tiver qualquer problema, eu vou pedir que vocês mostrem o papel. E aí vocês me dão cobertura. Tá bom? Tá bom. Então tá. Aí estourei o caso por obra. Foi aí que, por pura sorte, quer dizer, se eu não tivesse isso, do Banco Central, um determinado dia, não tivesse encontrado um fiscal, né, impaciente com a situação dele, quer dizer, não teria acontecido nada. Bom, você tem outro que eu desconfio, porque toda informação, a fonte tem interesse. Isso é um perigo. Você tem que saber as coisas, sobretudo em economia, o que está acontecendo hoje é o seguinte. Isso aí, em economia, Nancy, é a coisa mais deletéria que tem na imprensa brasileira, que é informação econômica dada por assessor de banco. Porque o assessor de banco tem interesse envolvido. O assessor de banco, o Galber diz uma coisa interessante, que é o seguinte, eu não confio em opinião econômica de quem tem interesse próprio envolvido. Não tem nenhum sentido você ouvir diretor financeiro de banco, diretor de não sei o quê, instituto de pesquisa de banco, fala sobre câmbio, sobre juro, sobre fiscal. Não tem sentido. Eles estão interessados, eles ganham dinheiro com isso. Tem gente que manipula, né? Bom, você tem manipulação de bolsa, mas você tem manipulação também das outras informações, né? Isso é um horror. É, mercado de taxa hoje, né? Então, bom, tem nada de heroísmo. Ah, isso é bom. Heroísmo, você contamina a matéria com as suas próprias vaidades. Esse é um problema extremamente complicado. No jornalismo, quanto mais... É impossível a neutralidade absoluta. Nunca vai ter neutralidade absoluta, imparcialidade absoluta. Mas quanto mais imparcial você for, melhor é, melhor é a qualidade do seu trabalho. Então, para isso, é fundamental você não bancar você próprio, o artista da questão. É você atuar como o máximo de imparcialidade. Sim. Zé, quais são as recomendações finais aos jovens jornalistas aí, que tem hoje um mundo de informação à mão aí, com internet, tudo e pouco discernimento às vezes? Olha, eu acho o seguinte, você tem, né, está acontecendo hoje, você não tem propriamente jornalismo investigativo no Brasil. Você tem o jornalismo do disse que. Fulano de tal disse que. É o jornalismo declaratório. Você não tem investigação. Então, todos comem na mão da polícia? Tudo, a mesma coisa. É um absurdo, quer dizer. Então você tem uma situação, você vê a coisa da Lava Jato. Você tem uma situação em que você tem um juiz, instrutor, um procurador, polícia. Três. E aí você põe quarto a imprensa e do outro lado o réu. Então, é uma situação desequilibrada. Imagina se o cara é inocente. Porque a presunção é da inocência. O que a Lava Jato está fazendo, e que a minha... Eu não concordo de forma alguma, quer dizer, eu acho que é uma discordância fundamental, é que você acabou com o Instituto do Habeas Corpus. Você acabou com o Instituto da Presunção da Inocência. Você acabou com o Instituto de que você não tem prisão prolongada sem julgamento. Então essas coisas todas estão sendo destruídas no Brasil, quer dizer, faz parte de um processo geral de liquefação das instituições, né? Essa coisa que é fundamental, quer dizer, a coisa do direito, o princípio do devido processo legal, isso tudo era o começo da Idade Moderna. Isso faz 200 anos, está sendo destruído agora. Isso é um absurdo. Mas, então, o que eu aconselharia aos jovens repórteres é o seguinte, se vocês vão escolher jornalismo investigativo, e não simplesmente jornalismo, porque aí, tudo bem, cada ramo de jornalismo tem as suas vantagens, as suas qualidades. Mas se é jornalismo investigativo, primeiro é o seguinte, é investigar por conta própria. Não se satisfazer com disse que. Ah, eu vou lá para a entrevista coletiva, fulano de tal, fulano de tal disse que. Tá bom, tá dito. Você pega a televisão hoje, o que a televisão faz? Ela dá uma declaração, né? Uma determinada declaração sobre alguma coisa, e diz o seguinte, fulano de tal foi acusado disso. O fulano de tal foi procurar e disse que só vai falar quando vir os autos. Ora, Isso não é notícia. Notícia você diz assim, o fulano de tal foi acusado disso. Nós fomos verificar, ele realmente é culpado por causa disso. Tá certo? Então, essa coisa que o jornalismo investigativo do Brasil perdeu. Né? Não sei se é uma questão da... participa do processo geral de degradação da imprensa das próprias instituições da sociedade. Agora, que é terrível pelo seguinte, a imprensa, quer dizer, a liberdade de expressão e liberdade de imprensa é arma do cidadão. Você não pode usar a liberdade de imprensa com injúria, difamação, calúnia contra o cidadão. A imprensa não é para o dono do jornal. A liberdade de imprensa não é para o dono do jornal, caramba. É para o cidadão. O cidadão se defende pela liberdade de imprensa. Então, não existe isso de se passar a palavra final em qualquer coisa, quer dizer, para ou a polícia, ou a procuradoria, ou o próprio juiz. Até a sentença de primeira instância é uma sentença questionável. Ainda mais com o juiz, tem investigador, não é mediador. Né? Exatamente. E além do mais, você tem recurso. Quer dizer, se tem recurso, presume-se que o cara pode ser inocente. Claro. Né? Essa questão se tornou angustiante no Brasil de hoje. Começou a ser angustiante com o Mensalão, que já tinha características desse tipo, e passou a ser muito mais angustiante agora com a extensão que tomou o Lava Jato. Maravilha, Zé. Ótimo.